Nerdrops Games, sua dose pixelada de notícias. Assoprem os seus cartuchos, meus queridos! Aqui quem fala é o Vivaco aí! I need Rockman 2! Aqui é a Ira Croft e no meu coração tem um mascote eterno. Aqui é o Giba e existem poucos jogos que têm as bolas pra viajar no tempo. Aqui é o Dimitri e o bolo é uma mentira. Aqui é Oliver Pérez e todo gamer tem a alegria de pegar no pau. Ué, joystick, não é? Joystick, pau da alegria, não é? E de volta depois de 104 programas de ausência, Ira Croft. Diga oi, porque os seus fãs pediram. Olá, garotos. Depois de uma super ultra missão secreta, eis que estou aqui de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ouvindo. Quero agradecer aqueles que me mandaram DMs, e-mails perguntando por onde eu estava. A Ira Croft estava em uma missão dupla, porque ela é uma agente dupla, tanto para o Caverne Ponto quanto para o Nerdrops Games. Vocês lembram que ela entrevistou o Moacir, não o Moacir Franco, mas a gente preferia até mais o Moacir do Jogo Justo. Mas agora ela voltou para gravar conosco. E vamos para a leitura de e-mail. É isso aí, galera. Filha da mãe. Ô criatura, me escuta. Desliga esse videogame, vai pegar correspondência, menino. Ô saco, compreendeu? Olá, olá! Aqui vamos para a nossa leitura de e-mails. Eu estou aqui com o meu querido Vivaqua. Olá! Pulando o carnaval, como nosso querido amigo Oliver Pérez falou, né? Pulando o carnaval. É, ou como o Mario sempre faz, pula pra baixo Z no ar e aí cai de bunda no chão, que é o que todo mundo tá fazendo quando enche a cara. Vamos pros nossos recadinhos então, Vivaqua. Lembrar que a promoção Taverna do Ogro Encantado continua. Vocês devem mandar uma foto de vocês com barba. Só isso, né, Vivaqua? Mais nada. Não, mas não precisa ser com barba. Ah, eu tenho barba. As meninas que quiserem fazer barba do final da Renascença, ruiva, no Photoshop, no Paint, usando o programa, aplicativo de iPhone, cortando cartolina, pode fazer. E tem que estar posudo, tem que estar tirando onda de cientista espacial. Não, tô brincando. Foto de G.I. Joe, né, cara? É, foto de G.I. Joe. Tem que ser assim, você é um herói de ação. G.I. Joe não, Falcon, né? Não, mas a linha Falcon do G.I. Joe. Sim, mas Falcon, né, pô? É, tem que estar de barba, estilo Falcon. E a melhor vai levar um boneco que eu tô sabendo que tá avaliado em mais de R$200, edição de colecionador. Vale muito mais, cara, muito mais do que isso. Muito mais. Não, esse é o preço que eu fiquei sabendo, eu não perguntei pra ninguém da taberna. Isso é o que eu fiquei sabendo por alto, que deve ser lá nos Estados Unidos. Mas frete e taxa, que no Brasil essa bagatela não sai por menos de R$200. Você pode ganhar tirando uma foto sua de barba. É isso. Outro recado é, semana que vem, agora estamos dando a chance para vocês participarem, nós teremos o programa no formato rádio novamente. Nós estamos testando os nossos colaboradores, vamos ver como é que eles se portam com notícias intercaladas de rádio, aquela coisa mais jogada. Só que as músicas são do site OC Remix, muitas pessoas reclamaram do chiptunes, então por favor vão lá, escolham e mandem. Pode colocar no comentário, que é mais rápido que o e-mail e que todo mundo tem acesso. As músicas são de graça para você baixar. Nós vamos fazer o programa intercalado. Dependendo do número de notícias, vai ser o número de música. Vão ser duas músicas por bloco, tá? Coloquem, por favor, associem sua conta do Twitter com a conta do que você usa para comentar, porque aí nós podemos acreditar você que escolheu a música. Vocês, web celebrities, podcasts que escutam, mandem pra gente também comentário ou via Twitter pra gente. Eu e o Kodoji vamos escolher uma música de lá. Quem gosta do podcast pode escolher. Você ouvinte, você podcaster, você fã, escolhe e manda pra gente nos comentários de preferência. E um outro recadinho, Vivacqua, é que os nossos amigos do We Are Geeks, o Tato Takan e o professor Mauri, fizeram um podcast da história da Nintendo. É, eles chamaram o Fred, o Rafa e um cara que trabalha pra Nintendo e trabalha com vendas, e soltaram um ou outro segredinho, tem um monte de coisa. E pessoal, o We Are Geeks furou uma pauta nossa, eles falaram da história da Nintendo, e aqui vem o outro recado pra vocês. Se vocês querem que nós façamos a história do Master System, da Sega, do Dreamcast, do Saturno, do PlayStation, vocês têm que pedir. Nós falamos do Dreamcast, muita gente chegou pra mim pelo Twitter falando eu quero, mas pelo Twitter a gente não tem como contabilizar, não tem como passar pros colaboradores pra ver que eles estão interessados. Só eu recebo, só o Kodoji recebe, só o Nerdrops recebe. Então manda um e-mail ou deixa um comentário. O comentário ajuda bastante também. Fala, ah, eu quero ouvir. E discutam no comentário. Se alguém der uma sugestão de um bom tema, não coloca o seu não. Você concorda, fala assim, pô, gostei do que fulano falou. Porque se várias pessoas pedirem um tema, por exemplo, Minecraft, Dreamcast, jogos de porrada, jogos do Super Nintendo, jogos do Mega Drive, a gente vai fazer. Mas a gente quer saber, porque a gente quer dar de novo a vocês o poder de decisão em algumas coisas. Porque antigamente vocês mandavam áudio pro Game Talk, ninguém reclamou quando a gente parou de falar o tema. Por isso a gente tá falando, agora o tema, quem escolhe, são vocês, tá bom? Vamos pros comentários, que os e-mails são... Meu Deus, gente, vocês estão escrevendo bíblias. Eu gostei muito dos e-mails. Achei muito legal o Diego Santos e o João Santos, olha só, devem ser irmãos, né? Mandaram e-mails muito concisos, e-mails quilométricos, mas eu li e fiquei muito feliz com esse tipo de comentário. Continuem mandando, viu, gente? Talvez a gente não leia aqui, não faça a leitura deles na leitura de e-mails, mas a gente fica muito feliz de ver esse tipo de e-mail sendo mandado pra gente. Esse tipo de feedback é muito importante. O João dos Santos, ele é lá do Gamer Inconstante. Eu vou botar um linkzinho aí dos recomendados. Se você, ouvinte, tem um link de um site que você acessa, que você acha legal e que você quer, coloca nos comentários, que a gente no próximo vai fazer uma sessão de recomendados, que a gente nem vai falar nos e-mails nem no cast. Já vai estar no post. Então toda semana você vai entrar e vai ter sites bacanas de coisas relacionadas a videogame, ou um artista no DeviantArt, ou um vídeo, ou um site, algumas coisas assim. Porque a gente quer fortalecer essa nossa comunidade. Beleza, galera? E vamos agora para nossa leitura de comentários, Vivacqua? Vamos. Augusto Mesquita tá aí, né? Mandando de novo, como sempre. Cara fiel. Ele mandou 3 comentários, né? E aí a gente juntou, ficou mais ou menos do tamanho que a gente gosta de e-mail, né? É, exato. Poxa vida, caí do cavalo depois que vi o preço do Xperia Play. Que banho de água fria. O jeito agora é procurar um iPhone 3DS baratinho. Um iPhone 3DS, tá bom. Por aí ir e ver os jogos da Apple Store. Bom, a vantagem do iPhone é que é um telefone, faz coisa além de jogar e jogos. O jogo bom mais caro que eu vi lá foram $10. Sobre a notícia de que o Brasil é o maior consumidor de conteúdo online da América Latina, essa notícia que saiu dia 1º diz que nos Estados Unidos o Brasil está banido da lista do mercado pirata. Isso vai ajudar as gigantes dos games, Nintendo, Microsoft, Sony e as soft houses, a verem o mercado brasileiro com outros olhos? Eu acredito que sim, porque vocês lembram do Risco Brasil? Que quando o Risco Brasil estava baixo, quer dizer que o pessoal podia investir? É mais ou menos isso. Tiraram, com certeza a culpa foi da Sony. Porque ela foi a... Não, e não, da maneira positiva, porque ela estabeleceu a fábrica dela aqui. Então ela tornou viável. Por mais caro que esteja, ela não montou a fábrica e foi embora. Ah, não dá, o preço é muito caro. Não, ela tá aqui, ela tá insistindo. Ontem eu fui no Extra, gente. E em plena segunda-feira de carnaval eu fui ao Extra. Cheguei lá, tinha uma TV 3D da Sony com Killzone 3 rodando em português e o óculos e o controle pra todo mundo jogar. Isso eu nunca tinha visto em lugar nenhum, uma demonstração de tanto poder, de tudo que o console pode fazer num hipermercado. Tinha pouca gente no mercado e ainda assim tinha um monte amontoado em volta do PlayStation 3. Ele conclui aqui, quanto à posição da Sony sobre a pirataria, eu não entendo porque ela não faz igual a Microsoft desde o início, banir os games da Live que usam jogos piratas. E quando ela finalmente começaram a banir o pessoal da PSN, os hackers arrumaram um jeito de anular o banimento. Por que não fizeram isso com o Xbox 360? O PS3 é um excelente videogame, que não quero discutir qual é o melhor. E deixar de jogar o console simplesmente porque vai chegar a época em que vai ser impossível jogá-lo é realmente muito triste. Bom, o que aconteceu é o seguinte. A Microsoft, ela começou a banir por causa da Live. Porque o pessoal estava pirateando e tendo acesso a conteúdo que as pessoas pagavam e estavam dentro da lei. O problema é que a Sony não tem de onde tirar um fundo, porque como a PSN é grátis, isso é uma faca de dois gumes. Ela não bloqueia o acesso das pessoas. Por quê? É gratuito. Ela não pode chegar, você não vai entrar porque o seu PS3 é desbloqueado. Não, o que ela já fazia, ela começou primeiro, a galera foi banida da Live pelo Xbox. A galera tomou banimento. Ela não tá banida da PSN porque ela também não sabe como. Ela poderia muito bem perguntar pro pessoal da Microsoft, né, cara? Mas o problema foi que descobriram a chave mestra de desbloqueio do PlayStation 3. O Xbox era de driver. Você tinha que pegar o driver, atualizar, botar isso, botar aquilo e fazer não sei o que, gravar o jogo do jeito e não sei o que, e uma hora parou de poder jogar online. Então jogos como Darksiders, Fallout New Vegas, o pessoal tá jogando a versão pirata e tá travando horrores, porque não dá pra baixar os updates. O problema é que os hacks no PS3, o que que os caras estão fazendo? Os hacks não é no jogo. O cara bota um jogo original e usa hack. Eles não são pirateiros, gente. As notícias que a gente falou aqui, eles não são pirateiros. A gente em nenhum momento falou de rodar jogo pirata. A galera que tá hackeando, tudo bem, hackear serve pra rodar jogo pirata. Só que a galera tá pegando e modificando o jogo, botando vida infinita. Eu joguei uma partida de Super Street Fighter ontem que o cara tava dando o Hadouken no ar, porque ele modificou o jogo dele. O cara dava um soco no canto da tela, pegava em mim. Então assim, o cara atrapalhou, estragou o jogo pra mim, sabe? Isso é o que o hacker faz. O cara tá jogando com o jogo original, quase certeza. Mas vamos pro próximo, que eu tô triste com essa história dos hackers. E o outro comentário aqui é do R de Alien, ou R de Alien, né? Ele mandou aqui, muito bom o cast. Digamos que foi um game talk sobre vários assuntos, já que os comentários sobre cada notícia foram alongados. Sobre o Xperia Play, faz tempo que eu vejo os comentários de vocês sobre o assunto e não consigo entender quando dizem que a Sony está dividindo o mercado ou algo do tipo. O Xperia Play não é concorrente do NGP, ele é concorrente direto do iPhone, que todos dizem ser uma plataforma de games, enquanto outros dizem que não é, porque não tem botões. Então a Sony resolveu lançar um smartphone com a mesma intenção, e com esse grande diferencial, que é praticamente o controle de videogame completo. Pelo que entendi até o momento, a Xperia vai rodar apenas jogos de Android e que a Sony lançará jogos ou um emulador. Não sei exatamente de PS1. É, foi o que a gente havia comentado já em algum programa aí, que talvez o Xperia seja basicamente para isso mesmo, só para emular jogos de PS1, PSP e talvez PS2, né? Um jogador hardcore não se contentará apenas com jogos de smartphone, enquanto um casual poderá passar a jogar caso tenha um celular com botões feitos para isso. Agora, o preço acabou com as minhas esperanças de ter um desses. É, aliás, acho que o preço acabou com as esperanças de todo mundo, né, cara? $900, não é pouca coisa. Eu acho que é tudo muito, mas muito, muito relativo. Porque o $900, primeiro, foi uma conversão do valor em euro, né? Pela notícia que a gente leu. Então não é isso. Oficial. Ainda vai ter os subsídios. Por exemplo, hoje o Samsung Galaxy S sai por R$2.229 desbloqueado. Agora, você pode comprar ele na TIM, por exemplo. Você pode comprar ele na Vivo, por exemplo, por R$899. Você tem que pensar nesse outro aspecto. E pra mim, o Xperia Play, ele podia ser só jogo de Play 1 e Android mesmo, não precisa ter PSP Mini, porque eu acho que tá na hora de dar valor à biblioteca do do PlayStation 1, do jeito que o PSP não consegue dar às vezes, porque falta um analógico. Eu concordo contigo, cara. É porque aí fica sendo um PlayStation 1 fone. Você renova, sabe? Como muita gente compra coletâneas de jogos de DS, de GBA, pra jogar os jogos do Nintendinho. Então, pra mim, é perfeito. Perfeito, perfeito. Ele manda abraços e continue o ótimo trabalho de nos passar informações dessa forma descontraída. Um abraço pra você também, RT Alien. Então, vamos deixar um abraço pixelado pro pessoal do We Are Geeks. Todo mundo que comentou, todo mundo que gravou com a gente, todo mundo que editou pra gente, todo mundo que ajudou, pra todo mundo do Nerd Drops, pro pessoal, se tudo der certo essa semana, sai uma participação minha no Radiofobia, escutem, saiu uma participação do Kodoji no TabernaCast, vai estar o link aí no post. Vamos pro cast, Kodoji? Sim, bora, porque... Não, eu não vou pro cast, né, cara? Eu não tô nesse, pô. Pô, você não tá, né, Kodoji? Ah, então vamos pro cast, que você vai pra sala de edição 69. E feliz quarta-feira de cinzas, meus queridos. vamos para os destaques de games aqui no Nerdrops Games. Número de vendas do 3DS. O Super Menu do 3DS. Nomes do Carvalho do 3DS. Importação do PS3 é proibida. E Steam em todos os cantos. O que, que é isso? Uma sauna? Panasonic desiste do portátil para MMO. E no Game Talk, jogos do nosso coração. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que tá aí, conseguiu baixar o arquivo zip no seu trabalho. Você que tá aí de fone de ouvido, sincronizou no seu iTunes, baixou, está ouvindo pelo streaming do site. Semana passada aqui, com poucas pessoas, eu e os dois cariocas, conversamos a respeito do 3DS que tinha acabado de ser lançado. E eu tinha falado que esgotaram. Não tem mais 3DS para vender no Japão, mas lógico que tem para vender no eBay. O que que isso quer dizer? Que não tem mais na loja e foram vendidas 370 mil unidades de Nintendo 3DS. Algum brasileiro tem aí? Tem algum vendendo no Mercado Livre? E aí, galera, alguém aqui comprou o 3DS? Sonho de consumo do momento, viu? Eu vou esperar as pessoas ficarem estrábicas, se não ficar, eu compro. Você vai comprar usado? Tipo, causou estrabismo em duas pessoas. Esse é bom. Esse é bom. Esse é hardcore. Não, a minha fonte ainda do Mercado Negro ainda não trouxe nada ainda. Você que é um desocupado que quer começar a sua semana de 2 dias e baixou este cast na quarta-feira de cinzas, estamos aqui. E você vai comprar o seu 3DS? Alguém mais quer falar sobre a venda? Esgotou o 3DS? Bem, não digo só por ser 3D, meu, mas o DS no momento é o melhor portátil, meu. Eu, pelo menos, queria muito desses agora, né? Principalmente andando de ônibus pra lá e pra cá, meu. Cada vez que eu tô no ônibus, eu penso, puxa, tá faltando um. E assim, pela qualidade da Nintendo, né? Não é porque eu não sou nintendista que eu não vou reconhecer isso, meu. Eu acho que era o esperado vender dessa forma. E lembrando, enquanto você pensa como eu queria estar jogando isso no ônibus, tem um malandro pensando como eu queria que tivesse um otário com equipamento eletrônico pra eu roubar. Não, não é ônibus assim também, né? Pô. Ah, era. Faz serviço completo, né? O cara fica estrábico e com reumatismo, né, cara? Procura o bandido estrábico. Né? Vai ser o que tá parado no primeiro poste, né? Cara esperando o ônibus chegar, achando que é o ponto. Mas você, isso você tá dizendo que agora você, no seu novo emprego, meu amor, você tá pegando o ônibus da empresa e nesse período seria legal ter um companheiro portátil. Totalmente. Tem semana que eu fico 4 horas na estrada, 4 horas olhando pra janela sem um game na mão. Não, eu tô até jogando, sabe, joguinhos de celular. Eu fico me sentindo, eu cuspi pra cima, porque eu acho que no segundo cast que eu participei ainda eu falei, eu não gosto de jogos no celular, né? Eu acho muito pequenininho, não gosto. Você tá obrigada a jogar no celular. Ler que é bom nada, né? Cultura não, né? Não, eu até comprei umas HQs aí. Compra um iPad, né? Isso. Tem jogo e livro. Compra lá. Sobre a venda do 3DS, aqui na notícia tá falando que, de certa forma, já era uma expectativa da Nintendo essa venda, ou esse volume de vendas do 3DS lá no Japão. É, até mesmo a primeira linha de fabricação foi um número bem aproximado a isso mesmo. Então, de certa forma, eles acertaram bem relacionado à quantidade de vendas. Agora, basta saber, o lançamento do 3DS na América tá próximo aí. Inclusive, acho que é na semana do lançamento do Cash, se não me engano, e resta saber o quanto que vai vender agora aqui no tanto nos Estados Unidos quanto na Europa para acumular números de vendas, né? Eu acho que talvez na Europa demore um pouco para sair, mais por questão de logística, a tomada, porque metade dos países é 220, metade dos países tem a tomada que parece um transformer retorcido. Eu tenho certeza que pelo menos a primeira leva vai esgotar. Eu não sei se vai ser como o Wii ou como o DS, que chegou a fazer 1 ano sem ter DS, porque eles não conseguiam suprir a demanda. Eu tive uma amiga minha que morou por 6 meses nos Estados Unidos. Nesses 6 meses, ela passava na frente do Walmart todos os dias e não tinha DS. Não tinha. Tinha fila pra comprar DS no dia que ia chegar o carregamento. Então, era mais fácil comprar pelo eBay, mas o pessoal realmente quer comprar na loja que eles podem devolver depois. Sem querer ser o polêmico, velho, eu não troco um NGP pra um 3DS, nem matando. Acho o 3DS muito, muito casual, muito joguinho bonitinho. Eu acho que eu tô mais pra game hardcore, eu esperaria pelo NGP. Você vai jogar então um videogame sem suporte nenhum, como é o PSP, então? Por aí. Pelo menos os poucos jogos são mais do meu gosto. Agora vem a pergunta: quando que vai lançar a notícia do primeiro Strabico? Mas é polêmica essa parte. Hoje eu fiquei envergonhado que eu vi o vídeo do cara jogando Uncharted no PSP, no NGP, eu fiquei com vergonha. O jogo é lindo, ele tá lá andando, segurando no analógico, andando, aí chega uma muretinha pra subir, ele tira a mão do controle e encosta na tela de toque. Aí eu falei, hã? Ele tá andando, aí ele, ah não, vou subir, aí tem uma corda na parede. Aí ele bota os dedos atrás, que tem aquele touchpad atrás, e fica de um lado pro outro. Eu falei, eu espero que não precise disso pra jogar. Sabe quando você olha e vê uma coisa idiota acontecendo? Eu sei que esses periféricos vão ser fantásticos pra outros jogos, mas no Uncharted o cara tem duas fendas pra se pendurar, ele vai lá e toca. Toca assim, aí o Drake pula. Eu falei, cara, vocês estão... Interface de toque, vocês estão perdendo pros primeiros jogos do DS com caneta. Que vergonha feia é essa? Eles não sabem o que fazer com o que o hardware faz. Mas, como o Guilherme sempre diz, criou-se a tecnologia, agora deixa a galera da criação arrumar o que fazer com ela. Mas, por enquanto, quem tá fazendo alguma coisa tá fazendo nada de bonito não, além do jogo, mas o uso tá sendo vergonhoso. Como era de se esperar, a Nintendo fez o que prometeu, mas isso não falando de que a Nintendo é superior, mas como a gente havia conversado no cast passado, a proposta da Nintendo de entregar algo eficiente para crianças, para que os pais possam interagir com o brinquedo da criança, se mostrou muito eficiente, que é, pela primeira vez, a Nintendo botou um menu muito intuitivo no 3DS. Você ainda se utiliza da caneta, né, da touchpad. No caso, eu preferia que fosse uma coisa de toque mais instintiva. Mas com certeza funciona, porque o antigo já funcionava. E no vídeo que tem aí no link da notícia, mostra todas as opções, as janelas, a opção de arte, de desenhar, a opção de editar screenshot, de botar assinatura. É bem intuitivo, assim, nunca você vai ver uma criança pegando e falando o que eu faço agora. Que é um dos problemas que a Sony já viu no menu dos aparelhos dela, que é o Cross Media Bar, né? Que ela colocou nas TVs, nas câmeras, no PlayStation 3 e no PSP. O NGP já tá com um menu muito superior, inclusive ao do 3DS, com uma intuitividade não maior, mas mais eficiente pro gamer que vai consumir aquele tipo de aparelho. E agora a onda é essa, você tem que ter eficiência nas mãos. Ui! É legal porque você consegue ter um feedback visual, assim, aquela coisa bem iPhone mesmo. Mas era exatamente isso que eu ia dizer. Isso é uma clara influência do iPhone no jogo da Nintendo, porque uma das características que falam muito do iPad é assim, ah, você joga na mão da criança de 3 anos, ela vai usar na mesma hora. E eu acho que isso, claro, abriu os olhos da indústria dos games, que eles querem que as crianças comecem a jogar o quanto antes, e o DS é feito para crianças. Então, o mais intuitivo que eles puderem fazer, quantidade de ícone, as coisas estarem bem na cara, eu acho que eles vão agrupar tudo, vão puxar tudo que vier da Apple. Até mesmo de acordo com esse vídeo que tá na notícia, ele é tão prático, ele chega até mesmo, que foi uma coisa que o Dimitri falou, a parte da Apple, é uma coisa que os defensores, muitos defensores de Mac, fala que o sistema operacional de Mac geralmente ele é mais intuitivo. O 3DS, ele tá puxando isso e até mesmo de acordo com o que foi falado no cast passado, do Nintendo Wii, que ele é fácil pros pais mexerem, pra criança, apesar que hoje em dia muita criança quando vai mexer, você nem acredita, né? Antigamente era nós que a gente fuçava, acabava aprendendo e os pais nem acreditavam que a gente fazia isso. Hoje em dia tá acontecendo, a gente acaba vendo muito disso. Mas o menu mesmo, ele acaba sendo intuitivo, fácil e muito prático. E não necessita de tanto focinhamento. Nossa, criei uma palavra agora. Pra poder você chegar até uma opção do menu do 3DS. Mas é uma coisa até que vem, antecede a Apple isso. Já é um estudo dirigido de interfaces mesmo. Antes da Apple colocar isso no iPhone, já tinha a questão de ícones desde caixa de banco, as primeiras interfaces de toque. Isso é muito comum. Lógico, tá em evidência por causa da Apple e vão acabar falando que o DS copiou. Eu acredito que tenha copiado em questão de influência. evidência, com certeza, porque tá em evidência. Mas uma coisa que eu já aprendi sobre o japonês é que parece que eles nunca olham pro ocidente. Esses diferenciais, assim, da tecnologia que me faz questionar se eles estão ou não brincando com coisa da Apple, se eles só tiveram a mesma ideia. Mas o que importa é que a mesma ideia funciona no iPhone, funciona na linha Android, funciona na linha smartphone no geral, funciona na linha 3DS e, pelo que a gente pode ver, vai funcionar no NGP. E não funcionava na Cross Media Bar. A Cross Media Bar é o que você tem no PlayStation 3 e no PSP. Seria o Cross, seria porque você vai de um lado pro outro e de cima pra baixo e você faz a cruz. Em contrapartida a toda essa facilidade na Nintendo, até mesmo esse protótipo mais levado à parte infantil, à criança, um dos testes que foi realizado agora no 3DS é que o nome do avatar, o Mi, ele aceita nomes racistas, sexys ou vulgares, no caso do nome do seu avatarzinho. Só que a única coisa que o 3DS faz quando você coloca algum nome desse e ele identifica é apenas um aviso falando sobre que esse nome pode ser considerado vulgar e deixa você simplesmente colocar. Então certos nomes, tanto em inglês quanto em japonês, eles são até aceitos. E isso, de certa forma, gerou uma polêmica, porque o ideal seria ter um filtro para esse tipo de coisa, coisa que não teve nessa primeira versão do 3DS. Notícias estão falando sobre isso, que as versões que vai sair na Europa e nos Estados Unidos, possivelmente já vai ter um filtro para isso. Até mesmo a Nintendo da americana falou que possivelmente eles já estão trabalhando num filtro para isso. Aqui na notícia saem alguns nomes de exemplos, até mesmo que são aceitos como nome do seu avatar Mi. Vivaco, posso falar? Você vai colocar os Pi ou não? Pode falar, que se der eu coloco os Pis, senão eu só distorço. Bem, alguns nomes de exemplos aqui que tá na notícia, eu só vou comentar alguns com vocês, mas por exemplo, bitch, shit, isso em inglês. E em japonês, tem alguns que são bem interessantes. Seishi, quer dizer sêmen. Ou, por exemplo, penisu, quer dizer pênis. Ah, essa daí você não precisava ter traduzido, né, cara? Mas ele gosta de botar o pênis duas vezes na boca. Ah, olha só, só foi falar em pênis, o Oliver Pérez se manifestou, né? Isso saindo do cast já. Cara, é que sempre fala que em pênis, a galera já fala, opa! A galera vírgula. Aí, Oliver, se sair o 3DS no Brasil, a gente não vai poder comprar pro Rocket Pico. Ai, ai, ai, vai ser foda. Pra vocês, meus queridos, pra quem está ouvindo e não sabe, assim como eu estou com raiva agora desses meninos que estão me atentando, né? A Sony também está indignada com alguns países da Europa. Por quê? Proibiram a venda do PlayStation 3. Vê se pode o absurdo. Mas o que que acontece? A Sony está sendo acusada de utilizar o leitor de Blu-ray da LG. É uma liminar por 10 dias, mas que acaba atrapalhando as suas vendas. Uma pena, porque os russos usavam para se esquentar, né? É o sistema de calefação da casa deles, é o PlayStation 3, velho. O mais curioso é que isso foi um tiro pela culatra, né? A Sony acusou a LG de uma quebra de patente no celular dela e proibiu o celular da LG de entrar nos Estados Unidos. Ela foi lá, ah é? Então tá. Ela desmontou o PS3, a liminar foi... Ela foi aprovada e ela foi comprovada. Olharam e falaram, verdade, a LG está certa. Existe tecnologia da LG no drive de Blu-ray. Aquela coisa de tecnologia similar, né? Muito similar até. Ninguém sabe dizer se é plágio, mas como a tecnologia é a mesma, ou a mesma que eu digo, de leitor de Blu-ray, faz a mesma coisa, com certeza vai ter a similaridade. Até a Sony conseguir provar o contrário, está proibida a venda de PlayStation 3 na Europa. O que que acontece? Pode vender enquanto tiver em estoque. Não vai sair da fábrica pros revendedores. Pelo menos eles nos proibiram os jogos, senão a gente tava lascado. E a Sony, por outro lado, também agora está acusando a LG de plágio, né, pelo bloqueio dos celulares na empresa, no mercado americano, né? Então imagine a guerra que vai virar essas duas, né? Nem sei se vai ser guerra, sabe? Eu acho que vai ser mais... Uma guerra financeira. Com os lançamentos que estão vindo, tá um pouco parado, mas tem muito jogo bom de PlayStation 3, então é uma perda, de qualquer maneira. Mas... Enfim, é isso que tá acontecendo com a gente aqui, né? Vocês me provocando e eu de bico aqui, né? Eu não sei do que você tá falando. Nem eu. É dissimulados. E assim, eu só queria dizer que o PlayStation 3, por mais caro que esteja, está vendendo oficialmente no Brasil, está vendendo importado e oficialmente, e finalmente a gente tá ganhando de alguma coisa na Europa e não é na habilidade de sambar, né? Chupa essa, franceses! Eu quero jogar meu PlayStation 3! Não, não, não! Eu quero jogar o Sim Sim! Você conhece o Sim Sim? É o Wii. Wii! Nossa, velho! Como ele tá engraçadinho hoje. Eu gosto de jogar o Nintendo Sim, Nintendo Wii. Bom, gente, a Steam agora, além do seu computador, quer estar também no seu console e na sua televisão. Primeiro eles foram para PC, depois apresentaram a plataforma para Mac. Com o lançamento de Portal 2, eles vão estar no PlayStation 3. E durante a GDC, que aconteceu até a última quinta-feira, eles apresentaram o modo Big Picture, que eles não explicaram ainda em detalhes, mas eles querem levar sua biblioteca de jogos para a sua televisão. Como isso vai acontecer? Existem duas possibilidades. Ou eles vão fazer algum tipo de ligação como o Windows Media Server, que vai trazer o jogo do seu computador e o processamento vai ficar com você. Ou eles podem fazer igual a OnLive, e todo o processamento fica nos servidores do Steam, e eles só te mandam a imagem do jogo. Sendo a segunda opção, seria muito legal porque a pessoa não precisaria mais pensar em atualizar o computador. Qualquer notebook, eu já testei OnLive no netbook, funciona perfeitamente. Você joga Alien vs Predador no netbook e não precisa se preocupar com nada. Não por ser pessimista, mas eu acho que é de outra maneira que vai funcionar. Eu acho que vai ser inicialmente vai ser um sistema integrado, porque vale lembrar que a partir da semana passada, o Steam começou a deixar você botar screenshots na sua galeria. Então, por exemplo, sei lá, eu e o Giba estamos jogando Borderlands. E aí, o Giba mata o último chefe e consegue o ativo um tiro na cabeça. Ele tira um screenshot. No perfil do Giba vai ter lá, Borderlands. Você clicou no Borderlands, vai ter screenshots. Talvez seja funções básicas inicialmente. Screenshot da headshot. Isso, é um screen headshot. É praticamente uma ressonância magnética da cabeça. Screenshot era o que muita gente tava fazendo com o Wii no começo, né? Pois é. Antes de ter o baratinho de amarrar no pulso. Não, ele já tinha o baratinho de amarrar no pulso, um negócio que... Mas ninguém usava. Mostrava na imagem, mostrava o que podia acontecer e o pessoal... Ui, quebrou minha televisão! Ho, ho, ho! O Sim Sim quebrou minha televisão! Assim. Bom, de qualquer jeito, na pior das hipóteses, você vai poder ligar a sua biblioteca numa TV maior através de uma ligação HDMI, que é o que eles ainda estão prometendo. Então você vai ter uma resolução melhor, um monitor maior, para poder jogar seus jogos. Então, na pior das hipóteses, ainda ajuda. Agora, o que me interessou nessa notícia aqui é sobre a informação de futuros features do Portal 2 no PS3, só que pela Steam. Lembrando, pessoal, se você comprar a versão de Portal 2 para o PlayStation 3, você que não tem um computador potente, que não roda Portal 2, você vai ganhar a versão digital PC e Mac deste jogo. É uma vantagem? É. Eu não vou nem passar perto da versão de PlayStation 3. Se ela fosse o mesmo preço que eu vou pagar no lançamento no Steam, lógico que eu comprava. Vai ter versão online, talvez até valha a pena. Se tiver a versão no Play 3 vendida já via digital no lançamento, eu compro com certeza, porque aí eu fico com 3 cópias digitais. E parece que vai ter o Cloud Steam, que vai ser o sistema de nuvem, que deixa armazenar save, configurações, lista de amigos, etc, etc. E você vai poder jogar interplataformas, que foi confirmado é PC e PlayStation 3, e provavelmente 360 também, mas não tem... E o Mac não... também, o Mac vai fazer parte. É exatamente por essas vantagens que eu estou deixando, né, de gostar tanto de console como eu gostava antes, para futuramente ser uma jogadora no Steam. Isso daí é um puro investimento da própria Valve, que até mesmo como os outros consoles estão investindo aí agora com portáteis e outras coisas, é um jeito da própria Valve cada vez trazer mais jogadores da Steam. Apesar que eles não precisavam muito fazer isso, porque eles já fazem com que eles já tenham, mas quanto mais locais eu tiver acesso ao portal do Steam, cada vez mais eu trago mais jogadores, até mesmo, para a conta do Steam. É uma vantagem, porque é o seguinte, se eles conseguirem fazer o Elo sem colocar o Steam dentro da PSN, poxa, é complicado botar outro sistema de venda, criar o sistema de venda, implementar o sistema de venda, mas se eles colocarem algumas funções, eles podem começar a encorajar a importação de jogos indies que já iam sair via Steam. Pô, imagina no dia que tá uma promoção do Portal 2, digamos que você não comprou no lançamento, não pagou $60, mas quando saiu o Portal 2, no final do ano que vem, vamos dizer assim, 2012, no final do mundo, 5 dias antes de acabar o mundo, o jogo tá a $14. Digamos que tá a $14 no Steam e na PSN. Por quê? Porque tem esse elo. A gente tem que torcer para que isso aconteça. Porque todos os jogos com o selo Steam que vendem lá valem a pena, porque eu, esse final de ano, queria comprar 5 jogos de Play 3. Não, na verdade, eu queria comprar 3 jogos de PlayStation 3 no final do ano. E com as promoções do Steam, eu comprei 12 e ainda sobrou $20. É, algo que a Sony ainda não, parece que não pegou essa sacada ainda. É, e talvez a Sony só tenha como controlar o que ela tem direito, o que tá dentro da marca Sony. E ela não vende muitos jogos completos, ela não pode botar, ela não faz ideia do dinheiro que ela tá perdendo. Se ela tivesse vendendo Marvel vs. Capcom 3, eu tinha comprado de lançamento. Se ela tivesse vendendo Gran Turismo, até eu comprava pra... E aí eu não ia poder revender, ia ser uma coisa tão prática, mas cada um é cada um, é tudo a seu tempo. Pois tem é. Gente que sabe ganhar e tem gente que sabe perder dinheiro, né? A Sony parece que não sabe nenhum dos dois, que ela faz um produto excelente como o PlayStation 3, mas faz um sistema capenga. Então, sei lá. Bom, no ano passado, a Panasonic anunciou aí um, digamos que um computador de bordo praticamente, né? Não chega a ser um netbook, mas algo muito próximo a isso, que rodaria Linux e teria como uma do... como um dos principais objetivos, né? Rodar alguns MMOs. Só que, como a gente sabe, a natureza de todo MMO é ser um jogo grande. E esses grandes jogos nem sequer rodam aí no Linux. E realmente aí o Jungle acabou confirmado que não dava conta do recado, né? E só agora a Panasonic, depois de um ano, foi reconhecer que realmente a sua ideia era idiota. Sistema totalmente falho, né? Não, era um sistema até eficiente se as pessoas quisessem, né? Se as pessoas que comprassem netbooks tivessem interesse em comprar netbooks mais potentes. Aí você ia suprir um negócio desse. A Razer criou um protótipo de um notebook completamente mutável, potente, que é um mini netbook, um netbook mesmo, que roda jogos no topo de linha. E ele tem um teclado todo configurável para os atalhos do jogo. Não fica um monte de tecla do que você tá jogando World of Warcraft, fica as teclas de movimento. E aí as teclas em volta ficam para usar poderes, para usar os buffs, para usar os itens. E o teclado é de LED. E ele mostra na imagem. Você pode configurar, inclusive, a imagem. Tipo, o botão número 4, em vez de aparecer o número 4, aparece uma poção. Então, e ele ainda assim é um PC pra games. Tem muito mais sucesso. Agora, essa geringonça, coisa horrorosa. Que vergonha. Ó, eu como jogador de MMO, World of Warcraft, esse tipo de coisa, de certa forma até me senti um pouco atraído por esse portátil, só que aí é que tá. Fora o fato do monitor ser pequeno, do netbook, isso realmente não ajuda, ainda mais, imagina só, quem joga MMO, principalmente World of Warcraft, sabe, imagina só, você tá numa raid, feito louco e aparece 10 mil warden, volta naquela loucura, o teclado é ótimo, eu acho que a Panasonic, eles deveriam lançar um teclado e um mouse nessa mesma ideia do portátil deles, mas sabe, só o teclado e o mouse, que isso sim, isso foi uma revolução. De certa forma, isso atrai muito mais jogadores de MMO, porque eu mesmo trocaria o meu teclado no momento que eu fosse jogar World of Warcraft, só pra ter total esses facilitadores. Quem joga freneticamente sabe o que eu tô falando. Agora, o fato de você ter ele portátil, tá certo que o próprio World of Warcraft, ele roda num netbook hoje em dia facilmente. Então, de certa forma, eles tentaram trazer um produto inovador que não foi tão inovador. Um netbook hoje em dia que você compra em empresas aí já roda. O legal seria o teclado. Então, eu acho que eles poderiam, de certa forma, investir no teclado ao invés mesmo em toda essa parafernália e acaba cobrando muito mais caro só porque é uma coisa exclusiva para MMO. E outra, eles vão vender fora World of Warcraft para qual outro MMO? Claro que tem diversos, só que eles colocaram muito focado no do World of Warcraft, e esse é um público muito seleto. Se eles talvez fizessem uma coisa um pouco mais abrangente, talvez teria um pouco mais de fôlego. Nesse caso, me vem a aposta do mercado mesmo, né? Porque a Panasonic tá aí há anos se mantendo fazendo os produtos que todo mundo lança e sem inovar. Ela já foi quem inovou antes. Então ela tá tentando encontrar o seu espaço no mercado. Porque vale lembrar que a Asus, quando lançou o primeiro netbook, vamos falar assim, ditou as regras de como seria computador portátil no mercado por muito tempo. A Apple, quando lançou a tablet dela, falou, é assim que isso é um computador portátil que não é um computador... Vocês entendem, né? Várias coisas foram lançadas, a câmera digital, a semi-profissional, a profissional. Ela talvez quisesse ditar alguma área do mercado. Só que eu não conheço um notebook da Panasonic, eu não conheço nada de hardware da Panasonic. Talvez ela tava juntando várias empresas para botar a marca dela e alguma coisa deu errado, mas eu acho que se existisse ou não ia ser horrível. Não tinha apelo, você olha pro produto e você fala, não tem apelo. Por melhor que seja, ele não tem apelo. Uma coisa que eu sei sobre MMO é você precisa de tela. Você diz, pá, o Giba tem um notebook que rodava World of Warcraft e levou o monitor dele na Campus Party, porque senão ele não via as coisas que ele precisava ver no jogo, sabe? Exatamente. Então vou botar um MMO aqui. Você botar todas as habilidades do seu personagem, você vai ver só o life no meio da tela. Só que aí você não vê aquele orc maldito que tá vindo pelos flancos e vai e te dá um tum-stum e já era. E esse jungle tem toda a cara de você colocar o dedo e apertar umas 10 teclas de uma vez só, né, cara? Porque um teclado físico desse, cara, pro tipo de jogabilidade que exige o MMO aí, cara, nunca que vai dar certo isso, cara. Eu acho assim, a definição pra você jogar um MMO no PC, nessa plataforma, ok. Agora você miniaturizar isso, é que, né, a gente já tem problema com o monitor, né, com a tela, quanto mais com a parte de controle, né, que precisa de um pouco mais de precisão. Bora pro Game Talk? Game Talk. It's awesome. Game Talk de hoje, nós iremos falar de algo que todo mundo já quis, quer ou vai falar ainda, mas provavelmente todo mundo que escuta já falou, que é o jogo do seu coração, o xodó. Eu sei que todo mundo tem vários, às vezes é um por videogame, às vezes é um por ano, às vezes é um por semana, mas aqui vamos falar daquele que marcou ou definiu você como gamer, ou colocou o gamer na sua cabeça, ou colocou toda a sua vida como gamer. E como meu amigo Vivacqua disse, né, pra falar dos nossos jogos de coração, eu tenho dois preferidos. Como meu amigo, hein, cuidado, Vivacqua. Como eu estava dizendo, os meus jogos, né? Porque eu não tenho apenas um preferido, eu tenho dois. Ó, pessoal, ouvinte, só pra falar, a Ira foi que sugeriu o tema, e no tema que ela sugeriu, ela botou um jogo do coração. Ela já vai chegar aqui de volta no podcast fazendo cocô na sala nova, em cima da mesa de centro que a gente comprou com o dinheiro que a gente ganhou no bingo da Campus Party. Ah, não fala assim. Tá, não foi o bingo. Eu roubei dois laptops e vendi no Mercado Livre, mas... Né, eu tenho direito. Estou um tempão sem gravar, né? Eu começo com Need for Speed Hot Pursuit 3, lá no PlayStation 1. Esse é um dos meus preferidos. Vira e mexe, eu volto a jogar esse jogo. Eu acho muito da hora, meu. Sempre gostei de toda a sequência do Need for Speed. Até o Play 2, gostei de todos. A partir do Underground 2, eu já desisti dessa série. Mas sempre que estou jogando qualquer jogo de carro, seja ele em qualquer plataforma, eu ainda me lembro desse e retorno jogar um pouquinho desse, né? Muito da hora, mesmo tendo aqueles gráficos pixelados, onde você só vê a curva quando você já está nela. Mas é um jogo que eu tenho no coração. E o meu preferido, meu. Puxa, eu não consigo largar desse jogo, meu. Eu já joguei ele inúmeras vezes. É o Crash Bandicoot. Todos. Até o Tim Hansen, meu. Gosto de todos. Tô acostumada a jogar lá em casa, todo mundo joga. E pergunto pra vocês, meus queridos. Qual é o jogo de estimação? Mas Ira, fazer uma pergunta. O que faz o jogo ser do seu coração? O que faz ele ocupar aquele espaço? Foi o excesso? Foi a diversão? Foi jogar? Ou foi o único lugar que você dirigiu bem? E olha lá ainda. Ó, assim, sem querer causar polêmica com os meus amigos nintendistas, mas eu vejo o Crash assim como o Mario é pro nintendista, meu. Eu acho um jogo divertido, dinâmico, tem uma ótima movimentação, eu acho lindos os gráficos, né? As fases que eu mais gostava são as fases que ele era perseguido, estilo lá Indiana Jones. É um jogo que todo mundo na minha casa jogava, eu, meu pai, minha irmã, né? E a gente curte até hoje. Muitas vezes, de estar jogando jogos novos, jogos atuais, mas parar no meio do jogo, lembrar do Crash, parar tudo e voltar pro Crash. Mas eu queria saber do Hot Pursuit, por exemplo. O que que foi? Porque eu lembro que eu, quando eu joguei Hot Pursuit, a coisa que eu via ele como um jogo de carro normal, não entendia. A primeira vez que eu joguei como policial, e que eu consegui ultrapassar o carro do cara, deixar os espinhos, puxar um cavalo de pau, ir na direção dele, ele passar nos espinhos, tentar fugir e eu bater nele, é tipo aquele sentimento de conquista, de pegar a franquia Need for Speed e fazer algo que nunca foi feito nela, que, sei lá, me colocou e falou assim, eu quero jogar mais esse jogo. Ó, são duas coisas que me fazem gostar muito de jogar o Need for Speed, né? A primeira é, não tem coisa mais da hora do que você chegar em casa no estresse, injuriado, revoltado, querendo dar um soco em todo mundo, e não pode com esse meu tamanho, né? Só posso dar um chute na canela. E chegar em casa, você ligar o console e poder jogar um jogo de porrada ou de carro. Eu acho, assim, muito da hora jogar. Eu gosto de corrida. E, assim, isso que você tá falando, além de você jogar com o carro de polícia, meu, quando você é bandido, você tem que ficar com aquele barulhinho, meu. Que tem gente que quem não tá jogando se irrita, não gosta. Mas pra quem tá jogando, meu, é mais gostoso quando tem polícia atrás do que quando não tem numa corrida normal. E fora você poder correr com um helicóptero, com o carro do Batman, enfim, essas outras coisas. Alguém mais jogou Need for Speed Hot Pursuit? Tem alguma história pra contar? Porque o Crash é jogo de menina, mas o... o Crash é o... É o Mario que a Sony não conseguiu ter, mas era legal. Exatamente. É o Mario e o Sonic. Não, na verdade, ó, melhor metáfora do mundo. O Crash é o Sonic do PlayStation. Por quê? Porque ele não é melhor que o Mario. Mas ele é muito legal. Mas é um puxa-saco do caramba mesmo. Só tem uma diferença que... Os jogos dele, pelo menos, alguma coisa acertou um pouco. Já os do Sonic continuam ainda a mesma merda, né? Depois de Sonic 3. Eu joguei muito Sonic. Mas, assim, que eu gosto mesmo, que eu sempre gostei, foi do Crash. É, também gosto do Mario. Também joguei. Como você falou, são joguinhos de meninas, né? Mas é legal. E o Crash... Ele tem, assim, uma boa ação. Eu gostava da dinâmica do jogo e gosto até hoje. Então o Crash era uma pessoa bondosa, ele tinha uma boa ação. É, ele vai pro céu. Ao contrário de você, tá? Que vai pro inferno hoje. Giba, você escolheu um jogo que, bom, pela média de downloads que nós temos, eu acho que pelo menos 10% no mínimo dos nossos ouvintes tem esse jogo como um dos favoritos. Será que você é a voz do povo dentro do cast? Ou você escolheu um jogo que todo mundo gosta? É que assim, até mesmo a minha opção desse jogo, ela reflete até mesmo os meus amigos, assim, conhecidos, que escutam o cast e vão pensar logo de cara. Ah, mas qual que é o seu jogo favorito? É Final Fantasy VII, com certeza. Ah, não é Final Fantasy VII. Não, é Final Fantasy VII do Super Nintendo. É só baixar duas gerações que a gente descobre qual é. É o nosso grandioso Chrono Trigger. Esse jogo, pra mim, é um jogo que, assim, quem jogou no emulador, eu não tiro nenhum desdenho. O jogo é realmente muito bom. Mas, pra mim, macho que é macho, joga Chrono Trigger no Super Nintendo na fita. Ainda porque, bem que eu não sou macho. Porque, eu vou te falar, assim, eu joguei o Chrono Trigger no Super Nintendo, no videogame quase inquebrável. E eu fiz 7 dos 10 finais do Super Nintendo. E, infelizmente, eu não joguei nenhum dos remakes dele pra PS1 e nem pro DS. Eu queria muito ter jogado, até mesmo no DS e no PS1, fora os CGIs feitos pelo Akira Toriyama, que é Toriyama, que era desenhista e criador de Dragon Ball, adicionaram mais 4 finais. Infelizmente eu acabei não tendo muita oportunidade de jogar, mas é um jogo que eu joguei esse jogo uma enorme quantidade de vezes. Eu joguei ele muitas vezes mesmo, até pra você conseguir fazer essa quantidade de finais. Pelo menos que eu fiz 7 dos 10 no Super Nintendo. Minha mãe dizia que 7 é conta de mentiroso. 7 é conta de mentiroso? É, quando você consegue pensar o número de 1 a 10, você fala 7. Não, acho que eu falaria 4. Eu falaria 171, né? Eu falaria todos. Falei, eu sou foda, eu terminei todos os finais. Eu sou foda, eu falo 10, é. E até mesmo esse jogo... Você realmente tem que ter jogado numa boa quantidade para você ter feito mais de um final. Eu, quando jogava isso na casa dos meus primos, porque para variar é sempre na casa dos primos, eu tinha um Mega Drive, não tinha o Super Nintendo, mas nas férias, teve uma vez que eu fiz até mesmo uma aposta com eles que eu terminava o jogo Chrono Trigger do zero mesmo. Até fazer assim, um primeiro final, não o final que você morre pro Lavos, um final decente que você mata ele, né? Claro. Em quatro dias eu terminei esse jogo, eu ganhei a aposta e eu vou te falar que eu tenho isso com muito orgulho, assim, a parte de game, assim. Claro, eu fui direto, batido, sem pegar item nenhum, foda-se, Crono morreu, foda-se, o problema é dele, vamos embora, eu pego o Magus e o Magus dá um jeito e é isso aí, eu fiz muito disso e esse jogo... Bem, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, é um jogo da antiga Squaresoft. Na época eles não eram nem Square Enix, né? E aqui nem o Vivaco falou, eu acho que é um jogo preferido de muita gente aí. Pensei que o Giba ia chorar. Tu jogou 4 dias seguidos, é isso? 4 dias seguidos, sem parar praticamente, sim. Só parar pra dormir, comer e fazer necessidades. Ah, bom. Pensei que tinha comadre aqui do lado. Não, é claro. É por isso que tu queria jogar a versão de DS, né? Pra nem parar pra necessidade. Exatamente. Se fosse, eu ia conseguir em 3 ou em 2 dias, talvez. Porque eu parava muito tempo. E assim, eu tenho uma característica que eu sempre, quando eu jogava, eu ficava balançando as pernas porque eu queria ir no banheiro. E eu não ia no banheiro. Até que meus pais falavam, caramba, para, caralho. Não faço imaginar essa cena. O que? Eu balançando as pernas, com um momento de vontade de fazer xixi e eu parava? Nossa. O cara jogava urina pra artéria femoral, né, velho? Não quero imaginar essa cena. Não quero acabar com a minha noite. Pois é. E a parte mais dolorosa que teve uma vez que eu tava jogando e eu tinha conseguido um item, agora eu não lembro exatamente o item que era, mas eu tinha conseguido um item muito bom. E eu falei assim, não vou salvar agora, né, vamos embora, vamos continuar, que eu precisava terminar a dungeon lá que eu tava fazendo, né. Pô, e não acabou a energia e eu nunca mais consegui o item, que era o item da Ayla. Nossa, que eu tenho esse ódio no meu coração até hoje que eu não consegui os itens dela todos. Depois do Chrono Trigger, saiu o Chrono Cross pra PS1. Até mesmo com algumas informações da continuação, teve até algumas coisinhas, alguns spin-offs, mas não chamou tanta atenção quanto o Chrono Trigger. E você, Dimitri? Qual que é o seu jogo do coração? Assim como você, eu acabei trazendo 2. Assim como você, Não, diretamente na minha cara. Puxa, né? Nem percebi. Entendi. Vai lá, José Serra. Não, mas o pior é que como eu jogo desde os anos 80, é muito jogo acumulado, aí, pô, eu tive que escolher, aí acabei trazendo 2. O primeiro é recente, ele é o jogo Portal, lançado pela Valve. Apesar dele ter saído em 2007, junto com aquele Origin Box, o Half-Life 2, Episódio 2, Team Fortress, eu acabei não pegando ele naquela época. Foi só um ano depois quando saiu o jogo sozinho. E o jogo me pegou por 2 coisas principais. Ele era um jogo de puzzle em primeira pessoa, que todos os puzzles eram resolvidos através de portais. Então, a maneira como você pensa as soluções dos problemas é completamente diferente. E aquilo estourou minha cabeça, achei muito legal. E o segundo foi o humor que eles colocam no jogo. É hilário, assim. A sua inimiga no jogo é uma inteligência artificial chamada GLaDOS. E ela tem as tiradas mais horrorosas da história dos games. Assim, ela é tão má e mentirosa que a IGN nomeou ela a maior vilã da história dos games, numa lista dos 100 piores vilões. E você lembra quantas vezes você já jogou? Completo. Tem essa conta? Tenho. Do início ao fim, 5 vezes. E aí, iniciando, depois pegando um save e tal, etc. Várias vezes. Acho que foi o primeiro jogo que eu registrei na Steam, inclusive, e desde então fica lá, eu reinstalo, jogo, volto, agora eu tenho que jogar de novo porque vai chegar Portal 2 e eles adicionaram um final diferente que vai ligar um jogo ao outro, então vou ter que começar a jogar Portal de novo. O fim do jogo tem uma música hilária, que é interpretada pela inteligência artificial, que eu vou até deixar um link aí no post. Você não precisa deixar um link, não. Esse programa vai ser uma exceção. Vamos ter duas músicas de final. Muita gente perguntou qual foi a música que tocou no começo do cast passado, que é a abertura do Civilization 4. Ela vai tocar no final e logo em seguida vai tocar Still Alive, do Portal. Quem nunca ouviu, eu te garanto, é uma música que vai fazer você querer jogar o jogo. Você termina o jogo em menos de 5 horas, vai querer terminar o jogo só pra ouvir essa música. Aquela baladinha? Isso. A letra é hilária. É porque o contexto da música é fantástico. Ah, tá. Mas uma pergunta, Dmitry. Você, que terminou o Portal, já viu outras pessoas jogando Portal? Já vi outras pessoas jogando. É uma experiência única, não é? Porque você acha que você fez de um jeito, e quando você vê, a pessoa tá simplesmente jogando do jeito dela, e uma pessoa que não sabe, tá pegando a maneira como jogar o jogo, simplesmente delira. Ela olha e fala assim, nossa, eu posso fazer assim, assim. Ela pensa fora da caixa. Você, exatamente, às vezes, já pensa, tipo, um FPS com puzzle. Ela pensa, um jogo de fazer portinhas. Então, eu já surpreendi vendo amigas minhas jogar Portal e resolvendo puzzles que eu levei uma hora. Sei lá, eu acho que se eu fizer assim, funciona. Eu, como? já aconteceu comigo. O segundo jogo, atualmente acho que nem todo mundo conhece, é um jogo chamado Laser Suit Larry. Como assim ninguém conhece? É o jogo do Sussi. Porque é um jogo antigo, né? Ele foi lançado em 87. Acho que a primeira vez que eu joguei esse jogo foi em 89. Qual a plataforma? É um jogo de PC que você é um solteirão que tem que comer mulher. Simplesmente. E nada dá certo pra você. Então é por isso que eu não conheço mesmo. É tipo confusões do tipo, a mulher ser um homem, a mulher te dar um fora, o cartão da mãe não passar. Esse tipo de confusão é coisa que só acontece com pessoas como Larry. Tem algumas coisas assim que ficam na memória, né? O personagem, ele é um virgem de 40 anos. Antes do filme existir, esse cara já era. E o objetivo do jogo é que o cara perca a virgindade, uma vez que ele tem 40 anos e nunca pegou ninguém. E ele tá deprimido com isso. E o jogo tem uma timeline tipo 24 horas. Você tem 2 horas pra terminar o jogo. E se você não terminar em 2 horas, ele se suicida de depressão, porque ele nunca comeu ninguém. E a única maneira de você zerar essa timeline é pegando uma prostituta. Mas se você pegar a prostituta, você pega uma doença venérea. Então você tem que comprar uma camisinha. Assim, é uma coisa completamente louca. E todos os comandos são via texto. Você tem que chegar perto da mulher e escrever, tipo, talk to the woman, e assim por diante. E eu com 10, 11 anos, eu não sabia nada de inglês. Então eu tinha um dicionáriozinho do lado. A primeira vez que eu joguei foi praticamente inteira só com o dicionário do lado. A segunda vez que eu joguei foi porque eu já sabia como é que se faziam as coisas. Aí isso ficou como sendo assim um jogo do coração. Assim, pô, faz muito tempo, eu nunca esqueço o jogo. Até a época que eu instalei o Windows 3.1, eu joguei esse jogo várias vezes. E aí ficou pra sempre, mas o Portal, ele me pegou de uma maneira, pô, tem uma tatuagem de Portal. Então eu fiquei meio dividido e resolvi botar os dois aí na mesa pra os jogos do coração. Eu ainda tenho que fazer tatuagem sobre o meu jogo favorito, e é de Tetris, que é o jogo que move o mundo, né? Eu agora vou falar do meu jogo favorito, que é Mega Man 2. Eu já havia falado antes que o Mega Man 2... É o jogo que me criou. Eu comecei a jogar videogame no Mega Man 2. Mario é pra criança. Mario 1 é difícil pra caramba, mas, cara, Mega Man 2, quando você tem 11 anos de idade, eu joguei Mega Man 2 com 11 anos. Não, com 10 anos. Foi em 91. Só pra me datar, tá? Eu sou de 80. Eu ganhei no começo do ano de 91. E 10 anos eu joguei Mega Man 2. E o que me pegou nele? Primeiro, a música. Eu não acreditava que a música podia ser tão animal. Em inglês, o jogo chama Mega Man. Em japonês é Rock Man. Então era o homem do rock. Inclusive, tem várias outras curiosidades. Quem quiser, escuta o cast no download se o site estiver no ar ainda. E a primeira coisa, jogabilidade. O jogo era difícil, mas difícil mesmo, assim. Um botão pula, um botão atira. Até aí, beleza. Mas o que acontece? Cada vez que você mata um inimigo, você descobre que ele te dá uma arma. E a arma que você ganha é forte contra outro inimigo. São 8 robôs. Só que quando eu era criança, num videogame não transcodificado, tá? Vocês que não fazem ideia o que é isso, o videogame vinha preto e branco, porque lá fora era em TSC e aqui era PAL-M. Com isso, eu jogava em preto e branco, sem saber diferença de nada. E o primeiro ano que eu joguei o jogo, eu terminei ele só com o Mega Buster, que é a arma padrão do Mega Man. Então, eu adorava os pulos. A fase do Quick Man... Olha, hoje eu desafio. Você que tem coordenação motora pra fazer combo de... jogar no Mega Expert do Guitar Hero. Você que não erra o combo de time infinito do Marvel vs. Capcom. Que você que é o campeão de Street Fighter brasileiro. Pega Mega Man 2 e, de primeira, com as três primeiras vidas, chega ao final da fase do Quick Man. Aí você vem aqui e conversa comigo. Ali é de macho. Você que tá ouvindo, jogue Mega Man 2. Pode comprar ele no Virtual Console, tem Mega Man Collection pra GBA. Dá o seu jeito, malandro, mas se prepara pra sofrer. O Vivaco, ele gasta tanto dessa merda que a gente arrastou ele bêbado lá depois da Campus Party e ele falando, Mega Man constrói caráter. Isso aí, Mega Man constrói caráter. Na verdade, foi muita coincidência, porque naquele dia tinham retweetado quando alguém tinha falado, ouvi no Nerdrops de Games. É, Mega Man 2 constrói caráter. Aí eu, pô, fiquei mó feliz. Aí fiquei alterado, né? O que que eu posso fazer? A maior lembrança que eu tenho de Mega Man é que eu lembro que a primeira vez que eu vi um jogo assim no telão, meu, foi Mega Man. Eu joguei. Nossa, achei aquilo muito louco, meu. Agora, quer saber quantas vezes eu terminei Mega Man 2? Tenho até medo de perguntar. 74 vezes. Não, o que eu achei impressionante não é o fato dele ter jogado 74 vezes, ele ter contado. Não, eu tenho uma contagem até o fim do mundo, até 2012, eu tenho que terminar 100 vezes. Né? Você tá atrasado. Pois é, eu já terminei ele no Nintendinho em preto e branco. Eu já terminei ele no meu Super Game, quando eu vendi meu Nintendinho e joguei no Super Game. Quando eu comprei de novo meu Nintendinho. Quando eu instalei o emulador de Nintendinho no PSP. Quando eu instalei o emulador de Nintendinho no GBA. Quando eu instalei o emulador de Nintendinho no DS. Quando eu comprei a versão do iPhone. Sim, eu zerei Mega Man 2 no iPhone. Chupa essa qualquer pessoa que acha que é hardcore. Eu zerei no Mega Man Collection de PlayStation 2. Quando eu vendi o PlayStation 2, eu comprei o Mega Man Collection do Xbox One e zerei de novo. E assim, eu zerei todos os Mega Man, mas o único que eu zerei 74 vezes foi esse. A sua cueca tem os Mega Man desenhados? Ainda não. E vocês estão ouvindo, ouvintes da Ira Croft, perguntando sobre a minha cueca. E a outra coisa, né? Primeiro, jogabilidade. O jogo era difícil. Os controles, você tinha que saber. Um amigo meu foi jogar Mega Man e achava que tinha que ser perfeitinho. Ele, ah não, tem muitos inimigos, como é que eu passo? Eu falei, ué, você toma o tiro do primeiro inimigo, você vai ficar invencível por 2 segundos, anda, cai, desvia, pega o inimigo por trás e mata. Mas aí eu vou perder energia. Eu falei, meu amigo, Life Shell não faz nada nesse jogo, não. Não é Zelda que quando você tá com tudo cheio, você solta raiozinho. Aqui, meu amigo, é hardcore. É um robô. Tem que matar 8 outros robôs, cara. Você tá vendo o caos? Só que a coisa que eu mais achava impressionante, eu não cheguei a jogar o Mega Man 1 na época que eu joguei o 2. O 2 veio com o meu Nintendinho. Então você tirou vantagem daquele momento que ele toma o tiro e ele fica momentaneamente intangível, isso? Piscando? Isso. Ah, inteligente. Pois é. Não, eu descobri isso depois de muito tempo. Depois de muita, muita 74 coisa. Vezes. 74 vezes. Descobri isso no iPhone. E a outra coisa que eu ainda gosto... A trilha sonora, olha, sem brincadeira, é a melhor trilha sonora de qualquer jogo de videogame. Eu sei que muita gente jogou muito Street Fighter, mas dá pra dar uma festa eletrônica com a versão chiptune do Mega Man 2. Eu queria que saísse o remake dele pra Xbox Live, pra PSN, pra que eu pudesse terminar e pegar todos os troféus. É legal quando você pega o seu querido host justamente naquele momento em que ele fala, eu queria que esse jogo tivesse um remake que saísse de novo. Depois ele fala tanto pra mim que é esse passado. Ah, que remake de Final Fantasy VII, o quê? Que vai lançar de novo? Eu não quero esse tipo de coisa. Pra mim pode ser a pixel art reescalonada, como é o Mega Man 9 e o 10. Eu não me importo, não. Eu não quero ver a Square Enix, que já não sabe fazer jogo há 10 anos, desde o Final Fantasy VII, perdendo tempo pra estragar um jogo que é bom. Porque como ela não tá acertando nada nos últimos tempos, que garantia que você tem? Que ela não vai virar e falar, não, agora o Sephiroth é loiro e ele não mata a Ares. Não, aí também não vamos exagerar, né? Vai começar a fazer prequel, né? Begin Fantasy. Não, ela já fez o Crisis Core, é um prequel. Ela já fez, Oliver, já fez. Ela tá mais antenada que você, ela é mais moderna, tá? Ela escuta o Nerdrops antes de você participar dele. 8 episódios, tá? E você, Oliver? Qual é o seu jogo favorito? Se ele falar Minecraft ou Ski do Windows 98, eu vou ficar indignado. Não, cara, na verdade, assim, joguei bastante coisa, até de consoles muito antigos, assim, que acabaram marcando e tal, mas digamos que o jogo que que eu mais me identifiquei assim foi entre gerações, né? A gente tá no começo da história do videogame e hoje na história, vamos dizer, contemporânea, né? Mas eu achei o jogo do meu coração no meio disso tudo, cara. Então, assim, desde que eu joguei o Wolfenstein, eu criei, assim, uma paixão por jogos de FPS. E eu acredito que, até então, o que mais exaltou o gênero, cara, foi o Perfect Dark, que eu cansei de jogar no Nintendo 64. Obviamente que ele veio precedido aí do ótimo jogo lá do 007, que também é basicamente a mesma estrutura de jogo, assim, mas é o Perfect Dark, eu acredito que ele abusou mais da criatividade e de todos os recursos, né, que a gente podia colocar no FPS. Basicamente, eles que, assim, criaram, né, novos estilos, novas modalidades. E achei, cara, muito legal. E num gráfico, assim, obviamente era 3D, mas como eu imagino que todo mundo conhece que o 64, aquele 3D bem, né, que falta muita lapidação ainda, né? Mas, enfim, ele simulava movimento do corpo, impacto de tiro. E isso, cara, foi uma parada muito legal, assim. E, cara, devo ter, sei lá, concluído o jogo umas tantas 74 vezes quanto o Vivaco terminou aí o Mega Man 2. O que é legal foi o jeito que ele introduziu aquilo tudo, né? Ele usou a tecnologia 3D de uma boa maneira, como a gente não tinha visto nunca. Sim. Ele introduziu violência. Isso, pra mim, é o mais importante. Ele introduziu violência num videogame que vinha só de fofura até o GoldenEye, né? E o GoldenEye, por mais sangrento que fosse, você ainda se sentia um James Bond, que não tinha... O jogo do GoldenEye tinha mais sangue do que os filmes do James Bond. Não, pois é, o problema do GoldenEye, assim, eu acho que ao mesmo tempo que o jogo era muito bom, ele também foi muito sério, e ele se prendeu muito ao que é a franquia de filmes, né? Então você aí acabava limitando o personagem que, de algum modo ou outro, você tinha que respeitar, né, a tradição toda do James Bond com armas. É, e tu começa lá com a Walther PPK e tal, que é uma arma, cara, bem limitada, mas enfim, James Bond gosta, entendeu? E na verdade tudo que geraram de armas são pequenas variações, né, assim, de pistola e tal. E eu acredito que tudo isso, cara, acabou evoluindo e muito no Perfect Dark, porque foi um jogo que colocou humor, colocou, cara, ação, colocou ficção. E, cara, eu acredito que ele criou vários gêneros dentro do próprio jogo, cara. E isso daí acabou sendo o diferencial dele naquela época. E eu acredito também que foi o jogo que mais revolucionou na parte multiplayer também, né? Daquela época, né? Não na parte player online como a gente está acostumado hoje, mas na offline mesmo. É, eu acho bacana, assim, que muitos dos jogos que a gente conhece revolucionaram. Eu lembro quando a Ira falou do Hot Pursuit, eu lembro que ele foi do jogo do meu coração, não só pela ação, mas você podia baixar coisas tipo skins de carro. E tinha toda uma comunidade no começo da internet, tinha toda uma comunidade disponibilizando os veículos. Então você podia baixar o Batmóvel, você podia baixar a ambulância, você podia baixar um trator super leve, você podia editar o carro e botar o peso que você quisesse, a aceleração que você quisesse nos hacks. Então foi o primeiro jogo que eu fucei, que eu mexi assim, falei, nossa, o Mega Man foi o primeiro jogo que eu apanhei, mas assim, apanhei mesmo. O Larry Sweet Larry foi um dos primeiros adventures que eu joguei. O Chrono Trigger é uma dívida que eu tenho comigo mesmo, como gamer. Vocês, ó, toda vez que eu falar mal do PS3, vocês gritem dentro da sua cabeça. Toda vez que eu falar mal de qualquer videogame, podem gritar dentro da sua cabeça, esse gordo não sabe nada, ele não jogou Chrono Trigger. Você que começou a falar de personalização, tem outra parada que eu lembrei do Perfect Dark, que você podia fazer um rosto em três dimensões, né, com a sua imagem, né? Você tirava a foto de frente e as duas de perfil, e tinha um esquema lá que você fazia que você poderia colocar em um dos agentes lá, você escolhia, enfim. E o 64 até revolucionou isso, se eu não me engano, até o Top Gear Rally, você conseguia personalizar a pintura dos carros, personalizar e você mesmo fazer os desenhos, não é aquela coisa de skins pré-feitos, né, pré-fabricados lá que você vai, escolhe dentro de um leque de opções e põe. Não, é tão personalizado que você desenha no carro, né? Você tinha uma espécie de paintbrush lá, né, uma interface no estilo do paintbrush, que você coloria, desenhava, pintava, usava spray e tal. E eles trouxeram um pouco disso pro Perfect Dark também, na questão da personalização do personagem, cara, que eu acho assim, por mais limitado que seja, o Nintendo 64 é do quê? De 95, 96, eu acredito que foi o auge dele. Era uma coisa, cara, que puta que pariu, era muito à frente até do seu tempo. Parte do motivo pelo qual a gente gosta desses jogos é que eles iniciaram a gente numa evolução. A Ira mesmo começou a padronizar o gosto dela. Ela viu que ela não gostou do jogo novo do Hot Pursuit, que ela gosta dos antigos, mas se tiver um novo com a pegada do antigo em alta resolução, provavelmente ela deu uma chance, ela possa tentar. Não, isso é verdade. Eu só voltei, assim, eu voltei pro antigo exatamente porque o novo não me agradou tanto, mas eu esperava que fosse. É, e eu acho que assim, eu acho que faltou um pouco de tempo. Se você jogar um pouco mais o mais novo, talvez você goste. Não, sim, acho que eu joguei umas duas vezes, muito coisa rápida mesmo. Mas assim, em termos do coração, é o 3 o antigo, mas não quer dizer que outros não poderão ser. Como você falou no começo do cast, né? Às vezes o preferido é aquele que nós estamos jogando no momento. E vai dizer pro cara que não é. Alguém agora fazer uma perguntinha só pra fazer o link, como o Oliver tinha falado, de antigamente, do atual, como todo mundo aqui tem falado. Algum de vocês tem nessa geração atual, que eu acredito todo mundo aqui joga PlayStation 3, Xbox 360, PC, a Ira invade a casa dos outros, rouba videogame na assistência técnica. Vocês têm algum jogo favorito da geração atual? Na geração atual, os dois Mass Effect, não dá nem pra dizer que é um só, porque é uma história só, eu tô esperando o 3 pra finalizar e eu vou considerar a trilogia inteira como um jogo só. Mass Effect, assim, na cabeça. Ira. Dante's Inferno, meu. É um jogo que eu tô curtindo pra caramba. Nossa, eu odeio esse jogo, velho. Eu gosto. Eu tô jogando porque eu tenho uma obsessão de que eu não posso deixar de finalizar algo que eu comecei. Então eu tô jogando. Não, e eu não falei ele pra não dizer God of War, né? Porque eu gosto então, de jogos porque de ação. Ele é um God of War que o pessoal puxou mais pro lado dos cruzados. Então mudaram o Sim, pano de fundo. É a mesma jogabilidade. É a mesma jogabilidade. Eu gosto de jogos assim. Tem gente que prefere de estratégia, tem gente que prefere de joguinhos de menina, mas eu gosto de jogo assim. Eu gosto de jogo sair dando porrada, pancada, de ficar com o dedo tudo doendo, de tanto apertar no controle, mas eu curto. GTA 4. Nada como chegar no final do dia e dar um tiro no meio da cabeça, roubar o carro, sair correndo, explodir ele e ainda matar o mafioso que tá te ameaçando. E Vivacqua? Se eu tiver que escolher, eu tenho que escolher o retorno ao clássico, que é o Fallout 3. Eu sei que temos o Super Mario Galaxy, eu sei que a gente tem muita, mas Fallout 3 é um jogo imersivo pra caramba. É o jogo que resolveu os problemas que eu queria e pô, é o universo. Eu nunca fui puxado pra um universo tão grande e tão explorado quanto é o Fallout 3, assim. Eu sei que o New Vegas é maior, mas eu tô falando do que eu joguei. O New Vegas tá na fila ainda. Eu sei que temos muitos outros aí, mas esse pra mim, porque ele me coloca, eu jogo ele em modo FPS, eu vejo muita gente jogando com a câmera atrás, eu não gosto, eu gosto de ver o que o personagem tá vendo, sabe? Eu não gosto de ficar vendo o personagem. No caso do Fallout, eu acho que a terceira pessoa dele não funciona muito bem, e eu até perco muito do jogo, porque metade do jogo às vezes são as roupas, as armaduras que você consegue, mas eu perco bastante. E aí, Oliver, e você? Porra, cara, nessa onda de consoles, desde o PlayStation 2, cara, tem uma penca de preferidos. Daí a Ira falou do God of War, né, e tudo isso começou lá, o God of War 1 e 2. Infelizmente não pude jogar o 3, não tenho o PlayStation 3, mas no Xbox que eu tenho aqui, os jogos que eu mais curti de jogar, assim, né, tu falou do Fallout, realmente, cara, pô, muito bonito graficamente o jogo. É um dos fatores que ajuda nessa imersão que tu falou. Mas o meu negócio sempre foi um pouco mais de ação, cara. Então, vou citar três preferidos aqui, que é, por enquanto, são os dois Gears of War, Army of Two, os dois também. Army of Two é divertido. Cara, jogar de dois... Divertidíssimo. Eu joguei de dois com um amigo meu, Army of Two, a gente ria a noite inteira. noite inteira. É muito bom, cara. É a mistura, né? Eu vou te falar que são os primeiros jogos de atirador em terceira pessoa que me chamaram a atenção mesmo. Antes eu não curtia. Acho que antes o máximo que eu gostava assim era o Star Wars Battlefront, né? Que você jogava em terceira pessoa, mas você podia, né? Você tinha a opção de colocar em FPS, mas justamente pela mesma razão que você falou aí, de você aproveitar melhor a tela, de você querer ver o personagem, você deixava em terceira pessoa. Mas hoje em dia eu tive esse gosto renovado justamente por Gears of War e o Arm of Two, os dois aí, o 40 Days aí também é muito bom. Nossa, eu sou louca pra jogar Gears of War. E, puta, Gears of War, cara, ele é, assim, é uma ficção, obviamente, criaturas debaixo do solo de um planeta e tal, mas o clima de guerra que ele cria, cara, é, vou te falar, muito legal, talvez o mais próximo que eu tive, assim, eu só joguei o Killzone 1, mas, assim, o clima de guerra que me passa é bastante da parte do Killzone. Não é daquela guerra, né? Aquele fim de esperança, sabe? Exatamente, cara. É aquele cara. Fodeu e você talvez seja a única pessoa que pode fazer, porque o jogo não é fácil. Não é. Você não é o... Você é fodão, mas tem que os moços são mais, então você tem que ser esperto, não é? Não é tipo, ó, eu sou o Solid Snake, eu consigo. Eu sei que o Solid Snake não é tanto assim, que ele tem que contar com estratégia, mas eu tô falando, não é tipo um Batman. Você sabe que o Batman é capaz, você sabe que o Batman vai vencer no final do jogo do Batman. O Batman agora, sempre ganha. Ele ganha, sabe? O Batman sempre ganha. Por isso que o Batman sempre ganha. Mas no Gears of War, cara, é tenso. Você sente as balas ricocheteando do seu lado, a terra caindo na sua cara. Sabe, é... Não, isso você sente quando encosta na mureta, né? Você bate na mureta, é. Treme tudo e... Cara, é muito bom. E o estilo gráfico do jogo, né, bem estilizado da parte dos personagens e na parte de cenário, o realismo, cara, é muito grande, sabe? Aquele caos que passou, aquela desolação e destruição que a guerra causa, né, meu? E puta que pariu, cara. É muito legal. E o Vivaco acabou de salientar aí, o Batman, o Arkham Asylum, né, que foi o que a gente pôde jogar de legal até agora, também é muito bom. Eu acho que encerra aqui com todo mundo concordando que Batman é o melhor jogo. Como diria o pessoal do podcast do MDM, o Batman, com preparo, é capaz de vencer qualquer inimigo. Dá um dia pra ele que ele apanha, some, volta e resolve. Ninguém duvida aqui que o Batman sempre ganha. Mas eu acho que a gente pode concordar que o jogo favorito de todo mundo é o Batman Arkham Asylum. Se você não gosta é porque você não sabe jogar. E falo mesmo, você não gosta do Batman. Eu não entendo o Batman, ele não tem superpoder, blá blá blá blá blá blá blá blá. Você tá no site errado. Nerdrops. Batman é muito bom. Tem uma hora que você... aterroriza aqueles capanga de segunda lá, né, que são vários dentro do de uma das alas lá do Arkham, né? Aí quando você volta, que tá todo mundo derrubado, tem dois caras chegando, que os caras perguntam, pô, que merda passou aqui? Foi um exército? Porque é corpo, assim, corpo não, né? Gente inconsciente pra tudo quanto é lado, cara. Muito legal, cara. E o melhor, né? O Coringa ainda fala no alto-falante, não é um exército. É só o morcego. Aí os caras falam no rádio, Mr. J, né? Que eles chamam o Coringa de Sr. J, mas Sr. J não é só um cara, é o Batman. Ele é só o morcego. Um com desdém e o outro com medo. Cara, muito bom. Eu acho que até o método de ataque stealth que eles colocaram no Arkham Asylum, cara, foi assim, algo verossímil, né, pro Batman, porque ele não pode enfrentar todos ao mesmo tempo. Ok, ele enfrenta, mas até então ele evita isso, derrubando um por um, né, e a gente vê aquele, o esquema de ele se pendurar nas estátuas, né, nos gárgulas e... fazer aquele ataque stealth, ou indo, né, sorrateiro por trás do cara. Cara, é muito decente os movimentos dele, cara, eu acho muito fluido o negócio. Tá certo que tem uma hora que ele gera uma sequência tão rápida que tem uma hora que parece teletransporte, né, cara? Ele tá batendo num cara e, puf, ele aparece do outro. Mas é o Batman, exatamente. Tá no centro de utilidades, né, cara? Então você já sabe, jogue Arkham Asylum, jogue Gears of War, jogue, eu até recomendo não jogar sozinho Arm of Two, jogue Fallout 3, jogue Chrono Trigger, jogue GTA, jogue Mass Effect, jogue Need for Speed, Dante's Inferno, mas jogue. E eu quero saber, olha só, a pessoa que tiver um jogo favorito que eu julgar mais obscuro nos comentários que comentar até quinta-feira de noite, ou seja, você tem que ser rápido, vai ganhar uma Pixel Art na sexta-feira no Colegas em Pixel, que é a sessão exclusiva do Nerdrops, tá? Aqui quem fala é o Vivaco, vocês vão ficar com a abertura de Civilization 4 e a música de encerramento do portal. Um abraço pixelado pra vocês e boa noite! Eu quero mandar beijo! Ah, então mande beijo, Ira! Eu tenho um monte de beijo pra mandar aqui. Primeiramente, eu preciso mandar um beijo pro Zyber e pro PA do Legcast, que carinhosamente cederam o estúdio oficial pra que eu pudesse estar aqui gravando com vocês. Quero mandar um beijo pra Gabriele Maris, Marcos Tirso, Josué Ribeiro, Nathan e Adriel, Malcom Tux, pro Rafael Ferreira, beijo pro Ricardo Ventura, beijo pro Inomata, beijo pra Bruníssima, pro Rafael Ratão e beijos pixelados especial pra galera do Caverna Cast, Morena Moraes e Japonês WQS. Beijo pra você, meu querido Vivacqua, beijo pro Dimitri, pra você, Oliver, que de todas as brincadeiras, mas eu adoro, e beijo pra você, Giba. E um beijo especial pro Kodoji e pro meu super-herói Guilherme Costa. Chupa, Sussi! Chupa, Sussi! Toma essa, Fabiano! E esse foi o Nerdrops de Games. Eu só tenho uma coisa a dizer antes, é rapidinho, eu concordo com o Oliver Pérez. Eu precisava falar isso, velho. Monografias, críticas, sugestões, e-mails, raiva, fúria, arte, imagem da semana, vídeo da semana, nerdrops@nerdrops.com.br e nerdrops@gmail.com. Coloque no campo de assunto games, por favor. Um abraço pixelado, eu sou o Vivacqua e boa ressaca do carnaval para você que está ouvindo isso na quarta-feira. Tá.